Dia 12 está chegando e quem você vai presentear? Chop churá, namorada, namorada, não importa quem será. Chop churá, chop churá. Um presente das estrelas. Pela loja, pelo site. Em todos os momentos a Paládio com você. Paládio, Paládio. Em todos os momentos a Paládio com você. Paládio, Paládio. Em todos os momentos a Paládio com você. Joias Paládio em todos os seus momentos.